presença, impregnando tudo, tudo que eu não posso nem quero deixar que me abandone. Não posso nem quero deixar que me abandone. Não posso nem quero deixar que me abandone. Não. Com a mesma falta de vergonha na cara, eu procurava alento no seu último vestígio do território da tua presença, impregnando tudo, tudo que eu não posso nem quero deixar que me abandone. Deixa que me abandone, não posso nem quero. Deixa que me abandone, não. São novamente 4 horas. Eu ouço lixo no futuro, no presente que tritura. Sirenes que se atrasam pra salvar atropelados que morreram, que fugiram, que nasciam, que perderam, que viveram. Tão depressa, tão depressa, tão depressa. Sou novamente 4 horas. Eu ouço lixo no futuro, no presente e tritura. As sirenes que se atrasam pra salvar atropelados que morreram, que fugiram, que nasceram, que perderam, que viveram. Depressa, depressa demais, yeah. A vida é doce. Depressa demais, yeah. A vida é doce, pressa demais. A vida é doce, depressa demais. E de repente o telefone toca e é você do outro lado me ligando, devolvendo a minha insônia, minhas bobagens, pra me lembrar que eu fui a coisa mais brega que pousou na tua sopa. Me perdoa daquela expressão pré-fabricada de tédio, tão canastrona, que nunca funcionou nem funciona. E de repente o telefone toca e é você do outro lado me ligando, devolvendo a minha insônia, minhas bobagens, pra me lembrar que eu fui a coisa mais brega que pousou na tua sopa. Me perdoa daquela expressão pré-fabricada de tédio, tão canastrona, que nunca funcionou nem funciona. Me perdoa, a vida é doce. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. São novamente 4 horas. Eu ouço lixo no futuro, no presente que tritura. As sirenes que se atrasam pra salvar atropelados que morreram, que fugiam, que nasciam, que perderam, que viveram. Tão depressa, tão depressa, tão depressa. Sou novamente 4 horas. Eu ouço lixo no futuro, no presente.